Thank you. Like salsa. Tupada. Mais swingado. O som um pouco mais swingado. More swing. Swing in the beat. Yeah, like this. In the bottom, the snare bottom. How say aru? Como diz aru? Aru em inglês da caixa, peraí. In the ring. Yeah. You can, man, you can. Exactly, like this.

Thank you.